Romeu Golfo Zito, eu sou pra gente. Romeu Golfo Zito, chame torre 198-295. 1295. Papa Tango Romeu Golfo Zito na final 0 contra a Embraer checada. Papa Tango Romeu Golfo Zito, pouso autorizado no 0, 1, 9, 0 graus, 0, 8, 9. Pouso autorizado no 0, Romeu Golfo Zito. Corona 966, desço para 2 nos pés, ajuste o altímetro no 0 no 3, está livre LS, a porta estabilizada. Descendo para 2000, ajustado 1013, autorizado LS, a porta estabilizada, 966. Alfa Juliette Romeu, controle, me escuta. 7 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle Ilhéus, frequência 1201. Chané 6326, com identificação. Foi na proa de Mari, para que você está na chegada Mari. Esse mandei nível 050. Golfo Vitor, Golfo Empate. Autorizado táxi de Alfa, quilo Pat 3. Guardião 07, prossiga. Guardião 07, deficiente, 503, necessita de controle e reporte visual com local de pouso. 097, acionando identificação, está autorizado a chegada a Bonf, desde que mantenha 4.000 pés, ajuste em Salvador, ano 013. Gente, voo na 097, está na proa de Serra Vitor 367. O avião 07 acione o novo código. Paulo Salvador, acionei a 63142. Puxa, acionamento, portão 2. Puxa, 6142, coordenando que eu tive que ela chama para táxi. Autorizado em coordenação, chamada para táxi, 6142. Guardião 07, acione o código 1717. Salvador, Oxalé 6315, portão 13, flashback, acionamento. Oxalé 6315, aguarde número 2 do setor. 6315, é. Paulo Sábio, Guardião 07. Guardião 07, frequência início, para regresso. Estabilizado na final da ILS, taxi 0, voo no 966. Voo no 966, completa aproximação, chame torre, 1 na noite, 295. 295, grátis, boa tarde. Boa. Chanel 6326, voo na Pro de TAP, 46 para o Salvador, boa tarde, voo no 966, na final da 1 0, estabilizado. Rua 966, pouso autorizado no 0180 graus, 079. Livre pouso, 990, voo 1966. Esqueço Delta, frequência livre para coordenação e chame para regresso. Formação em curso é Serra e Leão, aguarde para a cópia. Coral. Estou esperando contra a embaixada de secada, do 966. Sim, do 966. 966, agora o altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, 966. Salvador Ground Flow 1884, permission via request clearance to Aracaju. Flow 1884, stand by clearance. Okay, then. ataque fechando a 61-42, POV. Uno, vai corrigir de novo. 88-088, autonomia de 3:33, alterna Natal. 61-42, autorizado táxi, direita em dia até ponto de espera. Quando lá chame torre em 118.95, ajuste na 014. Mativo, autorizado táxi, via Inter Juliette, ponto de espera vai chamar torre 118.95. Só corrigindo o POV, é de 110, 110. 110. Meia-meia, fala 4-6, direito no 219. 219, grato, boa tarde. Puxa, na 6315, após o táxi do Airbus da Avianca retaguarda, coordena com a equipe de solo e chama para o táxi. Após o Airbus Companhia, sou de técnico autorizado, reportarei o táxi, 6315. Salvador, boa tarde, gol no 966, levou na foto. Gol 1966, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, estou falando com a Juliette, 966. One eight eight point, clear to cop? Yes, cop, go ahead. One eight eight point, clear to Aracaju Airport, via Golf 677, flight level 230, take off runway 10, with left turns, Puka departure, Caju transition, scope 5033, Salvador departure 119.8. 1-8-8-4-3 to Aracaju, flight level 230, final departure Puka, Caju intersection, Skulk, 5-3-3-19.8. 1-8-8-4, confirm Skulk? 5-0-3-3. Feedback collect, report ready to start up and push back, go 1-8-8-4. Are you car again, thank you. 1-0-4. O Xanar 6326 desce para 2000 pés, está livre e LS é porta estabilizada. Negativo. Desça para 2000 pés, está autorizado o final ILS aqui, já posso estabilizar. Deixando para 2000, está autorizado o ILS X-Ray, vai reportar estabilizado, 6326. A 097, após pelo voo em Serra Vitor Frito, minha amiga. 1966, autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Atente ao veículo Follow-me no través do 08. Juliette para 09, atenta Follow-me no 08, 966. Gol 2009, pronto, cópia? Autorizado Ilhéus via Golf 677, nível 240. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da El Coral. Aciona 5100, controle em 1-9-8. O 2009, cotejamento correto, chama quando pronto. 4-2, decolada 5-0-1-1-9-8, controle. 098, Xené, 61-42, boa tarde. Boa tarde. Com com 150, boa. 3 horas, digo, 5 horas e 25, Galeão. Né, 63 no 5, autorizado táxi, direita Índia até o ponto de espera, quando lá chame torre em 118 decimal 95, ajuste na 04. Direita Índia, ponto de espera 1895, veio 14 ajuste, fecha né, 65, obrigado. 50, Fuca, tá de visão, autoriza após 2000 pés, direto à posição Jama. Autorizado, após 2000, direto Jama, 6142. Sente autorizado, achando 6142. Paulo Salvador, boa tarde, 1967, Centro da Serra, autorização Galeão. 1967, boa tarde, Serra confere, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 na primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda, transição Motiva, onde intercepta Pizulu 10, após SMAP e após conforme a rota do plano. Aciona 5030, controle em 119.8. 3360, autorizado Galeão, decola 10, curva direita. Dael, Leda, Motiva, intercepta Pesulo 10, SMAP e depois conforme. 5030, transponder, 19.8, controle, voo 1967, está na 5. 1967, protegimento correto, chame para puxa e acionamento. Chamará. 3-2-6, o localizador abaixado para lá. 6-3-2-6, boa tarde. Continua aproximando, tem um guarda que pergunta. Não aguardo, 6-3-2-6. Lorenzo, decola da 1-7 com a primeira curva pela direita. Segue corredor axé, restrita 1-1-10. Aciona 0-1-5-3, controle em 1-1-9-8, torre 1-1-8-9-5. Meu ótimo, cotejamento correto para acionamento de táxi, chame torre 118 decimal 95. Aqui o Romeu Oscar chama táxi. Chame 6326, pouso autorizado no zero, vento 190 graus, 079. Livre pouso 6326. Quilo Romeu Oscar, táxi autorizado, chama na papá. Chame 6325, decolado 541198, controle. 98, controle, chame 6325, obrigado, cara. Bom dia. 7-2-4-2-5-5-7-4-7-3-6-6. Fora 366, agora no 097. Salvador, Xanar 61, digo 63 no 5, cruzo no 1200 metros, inicio da Elf. Poxa, 63 no 5, contato lá da minha decolagem, que eu mantenho nível 360, segue o 10. E 360 da Elf, autoriza por Valida. Autoriza por Valida, 6325. Leda, 63 no 5. Poxa, Xanar 61 no 42, Xanar 5 no 2685, contato no 2545. 2085, antena 2545, Xanar 61 no 42, porra. Tá lá. Direita 219, 63, 66. Considera a restrição de táxi? Motivo, está livre da restrição de altitude em táxi. Ele tem restrição em 3154. Sou 366, estabilizado em LF com 1097. Uma 097, complete aproximação, chame 2118 do seu nome. 2295-1097. Usado repassante, 7-6-8. Alô, Golf Vitor, confirma o pátio? Entendi. Golf Vitor, autorizado o ingresso no pátio principal. Após a Lima, na Lima vai chamar a torre em 1-1-3-1-9-5. Oscar, se coloca autorizado no 7200 graus Puxa na MA3-26, autorizado ingresso na Juliette, o portão 07. Juliette 07, né, 326. Toma na Quebec, no meu golpe visto. Confirme. Quilo Romeo Oscar, boa tarde. Quilo Romeo Oscar, 1000 pés, via corredores da DCT. Eu quero que o DCT é 2500, por quê? Não entendi. 2500 direto. Autorizado. Obrigado, meu Deus. Autorizado de LS para o TAM 3154. Autorizado, 1093, ajuste. 1013 agora, TAM 3154. Confirme se apresentou uma DLA. Gente. Tipo 447 na escuta? Já temos a sua DLA no sistema, pronto, cópia? Autorizado Barreiras, o nível 200. Decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Momo Vatap. Aciona 5503, Controlem 119.8. Triple 5447, cortejamento correto, chame quando pronto. Paulo Salvador, boa tarde, Luna 097. Luna 097, boa tarde, autorizado táxi de Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 097. Minha 315, chame centro, Recife, 13325. 13325, obrigado. 25. 13325, correto? Corretíssimo. Até o próximo. Ativa. 1895, bom trabalho. Salvador, da 31154, boa. 31154, boa tarde. Pouso autorizado no 0, vento 1190 graus, 079, altímetro 10 no 3. Livre pouso, da 31154. Luna 097, autorizado ingresso na Juliette, portão 10. Atente ao veículo Follow Me, através de 08. Cliente, Juliette, pro 10, atente ao Follow Me, através do 08, 1097. Patango, Juliette, Papa Romeu, prossiga. Espera a cópia. Guardião 08, prossiga. Para o push de acionamento do 967. O fim? 967, push de acionamento na 5. Segura 967. Coordene com a equipe de solo e chame para o táxi. Sim, chama táxi 967. Tipo 5490? Abriu. 5490, número 2 para cópia, aguarde. Paulo Salvador Azul, 4065, autorização para Campinas, está no portão 8 com a informação que é errada. Azul 4065, número 3 para a cópia, aguarde. Sapatão de Gilete, Papa Romeu, pronto, cópia. Autorizado Aracaju, decola da 17 com a primeira curva pela esquerda, segue corredor forte, restrito a 1.000 pés. Até a liberação do controle, aciona 5012, controle em 119.8. Paulo, tá 3154. Tá 3154, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Ah, faz Juliette, Juliette, Papa Romeu, confirme o TLB. Gente, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame o torre em 118.95. Juliette, Papa Romeu. Padrão 08, direto para as horas, se quiser, reporte para cima. Chama táxi. 5490, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Petrolina, nível 200. Decola da 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Momo, Cogbo, aposte direto. Acena 5563, controle em 119.8. Tribo 5490, cotejamento correto, chame para push e assinamento. Dois zero zero nove, aguarde para o push. 5 minutos. Estacionamento, gol 1884, posição 01. 1884, número 2 no setor, previsão de 10 minutos. Confia em quantos minutos, Sérgio? 10 minutos. Copy 10, copiado. Alves, para 1.500, ajuste em Salvador 1.03. Zona 54, autorizado ingresso na Juliette, o portão 03. Juliette, 03, portão, está preso no 54. Devido ao... a aeronave já acionada. Informei autorizado ingresso no 7, chama ele pronto. Mike, Eco Delta Controle. Plano de regra de voo modificado 1809. Aguarde para a extensão a 2.000 pés, foi na proa de mais. Para interceptar para a chegada a mais. Correção, foi na proa de táxi para a chegada a mais. 67 com 114 a bordo, 3 horas e 20, alternando barulho. 1967, autorizado táxi via pátio 1 no Índia, até o ponto de espera. Quando lá chame torre em 118.95, ajuste na 0. Correção, 1013. 713 no ajuste, do táxi até o ponto de espera via pátio 2195, 97. 11 milhas com o sudoeste. Bravo November 2 Papá está mantendo 2.500 pés. Já possui autorização do Azul 4065? Negativa, aguarde instante, Azul 4065. Olha. Eu peço autorizado, Azul 1903, o 4462 da Azul. Doutor, boa tarde, voo 920, passando a nível 190. Salvador, boa tarde, voo 97, onde espera o pronto. Fechou a 67, autorizado ali e mantém 10. Ali mantém 10, 97. Decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, segue perfil da Euleda, transição Motiva, onde intercepta Pizulu 1-0. Após embride, intercepta Pizulu 1-6 e após conforme a rota do plano. Aciona 5027, controle 1-1-9-8. Azul 4065 autorizado para Campinas, no nível 340, decola pista 10, primeira curva direita, da Euleda, Motiva, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, transponder 5027, controle 098, Azul 4065, pronto, pushback instrumento. Azul 4065, coordena com a equipe de sol, Alexandre Bartax. Chama a táxi, obrigado. Desde mantém nível 070, ajuste 1-0 no 3. Papá Romeu, assine o código 5012. Fechamos o controle de lado decimal 8, Romeu. Não, Papá Romeu. É 2 mil pés. Juliette, Papá Romeu. Mike, é que deve ser o contrário? Kilo Romeu, Oscar, frequência livre para coordenação. Controle, Juliette, Papá Romeu. Salvador, Juliette, Papá Romeu. Nós. Ele é com mais 967. 1-2, tá livre ascensão para o 55? Livre ascensão 055, Juliette, Papá Romeu. Ok, entendido, ascensão 055, acusaremos lá. Pode autorizar do táxi, então pode esperar da pista 1-0 via Índia. Pode esperar, chumitou em 1-1-8, decimal 9-5, QNH 1-0-3. Mas é 1-0-8, aguarde com a denominação para trás. Quieto Delta, foi de Tavi Voiduna. Mantenha-se a 2.000 pés, ajuste 1-0-3, está autorizado o sinal ILS. Porta estabilizada. 4462, está livre ILS, a porta estabilizada. Porta estabilizada no ILS, é o 4462. Autorizado o pushback, com 884. Salvador, Salvador, 4-4-0, para o pushback novamente. 35490, coordene com a equipe Sol, chamo pronto para o táxi. Voo 2009, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Voo 1967, decolado 1-5, chame o controle em 1-1-9-8. 19-8-9-6-7. Ali, Salvador, gol 9-6-7. Gol 9-6-7, contato radar na decolagem, se eu manter nível 3-6-0, saída da EU. Autorizou 360 da EL, gol no 967. Estabilizado em ali. Azul 4462 completa aproximação, chame torre 198 adiciona 5. 189, confirme a torre? 118 adiciona 5. Ok, 11895, obrigada, boa tarde. 4009, autorizado parte até através do 612, eu tenho que ligar 104. Foi para azul 4065? Na 0 no 4, obrigada. 4065 da Azul, livre táxi até o traveso, posição 6, ajustado 1014, obrigado. Outro 462, cheque trem, livre pouso na 10, vento 180 graus, 069. Livre pouso na 10, já baixou de travado, 4462. Gol 2009, decolar 217, chama o controle em 119.8. 098, obrigado, boa tarde. Nesse momento, 10 na 4, gol no 620. No 4, obrigado. Controle, boa tarde, gol 2009, decolou na 6. Gol 2009, contato radar na decolagem, submantém nível 240, saída da EL. Falta 240 na saída da EL, tá liberando aquela restrição do nível 130? Gol 2009, restrição somente quando pista em uso por a 22. Olimpo 00, autorizado Santa Cruz, nível 240, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da El Coral, Golf 677, segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5024, frequência do controle em 199.8. Consta em notar a restrição a nível 100, 30 milhas, só com operação na pista 28. Ah, então tem que repassar isso aí a Jeppesen, porque a Jeppesen é nível 130 para as duas pistas. Mas a gente vai dar uma olhada nisso. Obrigado, não? É, mas nós trabalhamos com a carta do DC, vale ressaltar. Não entendi? Nós trabalhamos com a carta do DC. Vou reportar mais dentro. 1-8-2-4, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via Índia. Ponto de espera, chame torre em 1-8-95, PNH 1-0-3. Entrega torre 2-9-5, boa. Guardião 08, chame agora a torre 1-8-95. Sabe o que será, senhora? Tarde, guardião 08, 1-8-510, travessa do café. Sem informação, então, de qualquer maneira, apesar de trabalhar com a carta do DCEA, a carta Jeppesen é uma carta válida em uso no Brasil. Então, havendo discordância entre as duas, providência tem que ser tomada. Geralmente há discordância, mas o NOTAM está em vigor desde o ano passado. Sim, pois não. Vou reportar lá também. Mike Acutelta, por gentileza, informe se recebe Simbra e Pitanga. Simbra, afirmativo. E Pitanga. Consegui descer da 6314? Desça para 2000, 6314. 2000, 6314. Confirmando ajuste padrão, 1013, 6314. 1013. Afirmativo, Pitanga. Muito muito obrigado. Chame a torre 1895. Oi, Salvador, é o Mike, Eco Delta. Boa noite, 84, autorizado a decolar, pista 10. O vento 180 graus, 0 menos. Sete, decolagem autorizada, boa noite, 84. Azul 4462, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportando antes da Juliette, 4462. Aguarde coordenação para o centro, gol 2009. Direito, autorizado. Mike, é cuidado, ciente, então chame para cancelamento do plano. Chamarei, Delta. Vou dar o guarda 08, a parada do canal está pronta. Azul 4065, mantém um ponto de espera. 2000, LS está livre, vai informar estabilizado, 63 no 4. 63 no 4, ponto estabilizado. Confirme para o controle se recebe marcador externo médio. Ah, positivo, vamos contar. Voo 9967, chame centro Recife, no 3325, alternando no 3395. Ficou Recife, 3325, gol 967. Afirmo, alternando no 3395. Senado 13395, obrigado. Voo 2009, autorizado nível 200 como final. 200 final, obrigado, voo 2009. Azul 4065, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. 884, decolar 222, chama o controle em 119.8. Fala, voo, Sérgio. Salvador, departure, go 1884, passing 1600. 1884, radio contact, climb to flight level 230, Puka departure. 230, Puka departure, go 1884. Voo no 620 estabilizado? Positivo. Recebe o marcador externo, marcado médio? Vendo para a perna do vento da 17. 4 recebe ambos. Interno e médio com identificação. O gol no 620 recebe o médio. Gente, gol no 620, obrigado. Completa aproximação, chame torre 1918-195. Vai passar. 0, vento 210 graus, 07 nós. Livre. Tribo 5490, mantém o ponto de espera. Corre, o Guardião 08, tem condições assim que possível, se for para agilizar o tráfego, para o pouso na 35. Primeiro, 5 dia, gol 2009. 620, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando. Guardião 08, estamos cientes, aguarde instruções, mantendo a espera sobre o farol de Itapuã. Para 01, 4462, obrigado, senhor. 90 destino, Camaçari, confirma. Mike Eco Delta, livre pouso 17, vento 210 graus, 07 nós. Delta. Uno 620, cheque trem, livre pouso na 10, vento 290 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, Uno 620. Zero. 4065, decolar 224, chama o controle em 1998. 198 azul 4065, vamos à tarde. November, confirme seu tipo de equipamento. Trip 5447, coordene com a equipe Sol, chame pronto para o táxi. Saída da El para o 340, azul 4065. 25. Libere direito ou estacionar frequência livre. 6394 estabilizado. 8, reporte na final da 35. Recebe o marcador de Cerne Médio? Afirmativo. Gente, obrigado. Continuada aproximação, chame torre 198 de 295. 295-634, obrigado. Trip 5490, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Zero, no solo de 26, libera a direita e chame o solo em 1, 2, 1, 9. Torre Salvador, Xené 63 no 4, na final de 7 milhas. Xené 63 no 4, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Final 35, guarda 08. Romeuco Bravo, aguarde para a cota. Gol, prossegue táxi de Alfa, reporte o seu Juliette. Alfa, Juliette, boa noite, obrigado. O vento 200 graus, 0 menos. 6-4-0-0-0-0-8. Olipo 00, tem informação do PLB? A pistão no 0, vento 190 graus, 0 menos. Autorizado, 35-4-0-0. Trip 5447, autorizado táxi até o ponto espera da pistão no 0 via pátio Índia. No ponto espera, chame torre 1-1-8-1-9-5, que é legal no 0-4. Vai, pátio Índia, ponto espera chamar a torre 1-1-9-5-4-7. É nóis. Baixado travado e depois 1-0-6-3-1-4. 6327, informação em curso setão, aguarde copy. Escuta 6327. Elevador Guanar, gol 1884, passa level 150. Gol 1884, contact sinal, receive center 126-85, enable 125-45. 126-85, good day. Chame o controle 1-9-8. Controle 698, atribui 5-4-9-0, boa. Brasília, nível 3-0. Puxa 6321, informação em curso Setango, aguarde, é o número 2 para a costa. Aguarde, 6321, hoje. Romeu, fica bravo, confirme o horário da notificação. 5200, saída. Bom. 200, perfil 1 alma, através 5, quase 90. 0, autorizado ingresso Juliette para o portão 05. Juliette 05, gol na linha 0. 5447, autorizado alinhar e manter cabeceira no 0. 0, o Xanem é 3 no 4, no solo 29, libera direito, chama o solo em 1, 2, 1, 9. Tirando 2 no 9, ligado, né? Olimpo 00, autorizado o cruzamento de imediato, reporte novamente na Taxway Delta. Xené 63, uma parte de plano, escuta. O Xené 63, no 4. Autorizado o táxi de passagem ao P3 da Força Aérea e reporte antes da Juliette. Táxi da passagem à Força Aérea e reporte antes da Juliette, 63, no 4. pelo Salvador. Boa tarde, eu trip 5241, informação Tango, autorização para a vitória conquista. Olimpo 00, autorizado táxi via Alfa, Juliette, Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame Torre em 1-8, decimal 95. Trip 5241, informação em curso é Tango, é o número 3 para a cópia. Gente, não escuta o 5241, gente da Tango. Salvador, muito boa tarde, é o trip 5447. Contato com o radar na decolagem, se mantenha seu nível coordenado, sai da MOMO. Na saída MOMO, VIP 5447. O Norca Bravo tá no pátio 5, é isso? Condição de decolagem com proa norte, parte do pátio. Então, o meu Oscar Bravo está autorizado para a Serra Índia Eco Índia, 500 pés direto. Decola do pátio 5 com proa norte, direto para o destino. Aciona transponder 01165, controle em 1-19.8. Contexto. Para o nível 200, trip 5447. 1895 a partir de agora para a decolagem. 3-4 está seguindo direto. Direto Juliette, portão 8, né? 3-4. Direto 8. Ali decolado, pista 10, vento 190 graus, 06 nós. Não, Bruno 966, Tango, confere o número 4 para a cópia, aguarde. Está pronto para a cópia. 6327, aguarde. Mais uma cópia do Oxamia 321. Oxamia 321, é o número 2 para a cópia. Aguarde aqui, beleza? Aguarde 321. Oxamia 6327, pronto, cópia? Prossiga. Oxamia 6327, autorizado Ilhéus, nível 240. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El Coral, Golf 677 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5054, frequência do controle em 119.8. 10240 Ilhéus, decola da 10, curva direita, da El Coral, Golf 667, 5054, 109.8. O Xené 6327, somente confirmando a rota, é Golf 67.